como eu queria que a arma fosse trocada. Não por uma rosa morta, só um abraço da Tamada. Mostra o sentimento que mudou com o tempo. Apodreceu de modo violento e você nem percebeu as coisas simples da vida que tu recebeu. É triste, ilusório não compreender a doença que o homem criou pra se estender. Pra ganhar dinheiro eu sei em cima da cura. Não sou o fantoche do ritual da sepultura. E em Porto Alegre só quero viver em paz. Curti o final da tarde queimando na King Size. Mas é complicado, eu vi na madrugada, sem teto, comendo lixo e dormindo na calçada. Foi pro crime, mano, pra vender uma droga. Tá nadando no dinheiro, só vê se tu não te afoga. Porque nosso dia a dia é feito de altos e baixos. Tô com a gangue do Saranda, então não vem pagar de macho. Trancada sete chaves, tanta coisa escondida. Se fosse revelado, infeccionava a ferida. Mais um cartaz na rua, criança desaparecida. Mas que cidade é essa? Pessoas morrem todo dia. Não quero a tristeza, só quero a alegria. Não quero a tristeza, só quero alegria. A paz que eu preciso é o bem da minha família. Luta pelo ideal, ser alguém na vida. Matando leão por dia, em busca do ganha-pão. Carregando saco de hamper cheio de infecção. Gente sem noção, pagando furada de arma na mão. Cocaína da nação, robocop é agressão. Plantando a detenção pra colher a maldição. Querem acabar com a paz, querem manipulação. Humildade, amor, respeito e paz. Humildade, amor, respeito e paz. Humildade, amor, respeito e paz. Crazy life. Humildade, amor, respeito e paz. Humildade, amor, respeito e paz. Humildade, amor, respeito e paz. Ei, ó. Fiquei vendo plantando a paz. Lá do B, Crazy Life, Silas CI, yeah, FQV.